se tu dorme na igreja, Cristo vem e vai te deixar. Olha a mensagem contigo, foi Jesus que mandou lhe entregar. Eu conheci um irmão, ele era muito cochilão. Ele dormia constante, até mesmo em culto de oração. Neste culto ele estava dormindo, uma voz lá do céu lhe chamou. Moço, acorda, desperta, até agora tu nada ganhou. Eu conheci o irmão, ele era muito cochilão. Ele dormia constante, até mesmo em culto de oração. Muito triste e começou a chorar, dizendo: Senhor, me perdoe, nunca mais eu irei cochilar. Eu conheci um irmão, ele era muito cochilão. Ele dormia constante, até mesmo em culto de oração. Na casa do Senhor Jesus, dormindo ele estava nas trevas, acordado ele estava na luz.